Mas só esse violãozinho seco aí? Não tem um pianinho, não tem não? Uma percussãozinho tem. Você é distante, mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil, se dá sem receber só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Antiga não, ninguém quer cantar música antiga? Antiga não, 10 anos atrás, né? Pode cantar?